sabe assim você vai aprender que amar não é brincar de amor e sofrer faz parte do querer. Mais uma vez você só quis amar a você e agora compreende por quê. Amar é perigoso demais. Não se aprende a viver se não vivendo entre o não e o sim. Agora chora e a quem querias não te ama e foi embora. Seca tuas lágrimas e olha pra mim. Me diz o que é que eu posso. Se é noite em nossa vida real ou sonho que não teve final. Amar é